ZYL 218, AM 1380 kHz, Rádio Cidade, Brasópolis, Sul de Minas, uma nova era no ar. Sempre fui um precavido, tomava todo mundo, antes de sair de casa, para não ficar doente, para não ficar privado, eu tinha até dor de dente, pode imaginar assim. Quando eu ficar doente, quem é que vai cuidar de mim? De pensar nesse assunto, apanhei um resfriado, e ficando moribundo, cacetinho por um bate, com o búfago nesse embate, vai meu Deus, tem dó de mim. Até que um dia um amigo chegou bravo e me disse: ô rapaz, para de tomar remédio, toma logo uma atitude, passa lá na Unimed e faz um plano de saúde. Eu gostei da sugestão, larguei a pedra e comprei. Tô seguro, tô de médio, nunca mais vou reclamar. Falo alto e assim embaixo, Unimed tá do bar. Falo alto e assim embaixo, Unimed tá do bar. Está cansado de pagar um absurdo na sua conta de luz? Venha para a NG Sun, energias renováveis. Reduz o valor da sua conta em até 90%. NG Sun, agora em novo endereço. Rua Euclides Sintra, 665, em Brasópolis. WhatsApp 99704-0746. Venha fazer um orçamento sem compromisso. NG Sun, energias renováveis. Colaborando com o meio ambiente. Atenção para as promoções do supermercado de Pinto de Meira. Cerveja Itaipava 350ml, caixa com 12, apenas R$ 27,49. Óleo ABC 900ml, R$ 6,89. Costela bovina, R$ 22,99 o quilo. Macarrão galo, espaguete 500 gramas, R$ 3,49. Arroz a partir de R$ 17,27. Trivial, supermercado de Pinto de Meira. Seu amigo Antônio Hernani Braga, Ambrasópolis, com frutas e verduras e legumes, direto do produtor para o consumidor, o que mais barato vende e melhor atende. Dá um sorriso aberto de quem fica satisfeito, dá na alegria de quem sente essa emoção. Móveis Baruti é a loja que mora no seu coração. Móveis, eletrodomésticos, artigos para presentes, utilidades domésticas, bicicletas e muito mais. Baruch Móveis, Rua José Pereira da Rosa 39, telefone 3641-1383. Em Brasópolis, você compra melhor em... Móveis Baruch, acerta cidade. 75. Cidade, Brasópolis. 1380 kHz.